Essa temporada vem num momento interessante da minha carreira. Eu fiz o Outono no Sudeste, lancei no ano passado. Foi um disco que teve uma chegada boa. Eu acho que, para mim mesmo, é um disco muito importante. Eu acho que é um disco em que eu tô maduro, é um disco denso. O trabalho com a banda foi legal, a capa é bacana, o trabalho com o Gustavo Ruiz é legal. Então é uma obra que, assim, quase que eu diria, ela é uma obra pronta. Fiz, acabei, tá terminado. O Outono é uma obra pronta. É um trabalho que daqui 20 anos eu posso dizer, olha, tem uns trabalhos prontos para oferecer. Tem o Mergulhar na Surpresa, tem o Outono no Sudeste, tem os Mulheres Negras. São aqueles trabalhos que são prontos que nem se tocar uma sinfonia do Beethoven, sabe como é? Ele não é temporal, ele é uma coisa pronta. Então eu considero o Outono um trabalho pronto, fechado. É um trabalho escrito, assim. Então, essa temporada vem no momento em que eu cheguei a essa conclusão, que eu terminei, entreguei uma missão, e agora estou fuçando as minhas gavetas, a minha cabeça, buscando para onde eu vou dar um passo. E essa temporada dá uma geral, assim. Então, tem trabalhos velhos que eu quero rever, tem esse trabalho com o Tonho, que eu acho que é uma leitura que eu quero registrar, mais miúda, mais delicada do meu trabalho. Tem o trabalho de versionista, que eu sempre traduzi muita música e nunca eu consegui gravar porque tem um problema de edição, tal. Então tem coisas que eu vou mexer. Ainda não tem coisas inéditas, mas eu acho que tem coisas que eu preciso exercitar. Então essa temporada é uma temporada que cujo repertório, cujo conteúdo conversa com o cara que está com a cabeça vazia porque acabou de terminar uma missão.